Questão do localizador da 10, Oxuna 62, Oxi. 125, compartilha a aproximação em Liet, uma torre soladora, ano noite, decimal 95. Ano noite, 95, bom dia. Ano 71, eu chamo em Recife, 2835, alterna 251. 2835251, bom trabalho, 3171. Oxiné 6225, avistado, que é melhor, 013. Autorizado pouso, pista na 0, vento calmo, informe pista úmida. Ciente, 6223, autorizado pouso, 90. Passaria do 2221, teria autorização para a barreira? Passaria do 221 negativo, confirma o horário do plano? 9h45 Zulu, querido. Confirme se foi apresentado alguma DLA? É o passageiro 2221. O passageiro 2221 informa que o plano só irá constar no sistema a partir de 09105 Zulu. O motivo seria para o 2221? Oxiná 6225, sala 31, autorizado táxi. Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, 6 dúzia, livrando pela Eco. Para 2221, informo que se o plano está para 0945, aparece no sistema 30 minutos antes. Não, não, senhorita, decolagem nossa 0945, ok? Eu vou verificar no sistema o parceiro 2221. Só na escuta. Passarei 2221, torre voltando. Prossiga. Como que a EOBT do senhor é para 0913, o plano irá aparecer com mais 10 minutos. Tudo, 2213. Uno 22, frequência Macho Delta, autorização com fim 320. Azul 5126, autorizado para o aeroporto de Confins, via Pesolo 21, nível de voo 320. Saída Arbor 1, Elefa, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5021, no controle 119.8. Eu autorizado 320 para Confins, na Pesolo 21, decolando da nível com curva direita no texto da Azul 1, lança Elefa. 5021 é o transponder, 198 é o controle saído, azul 5136. Azul 5126, correto, chama pronto, portal 3. Liberal, azul 5126. Salvador, teria já a autorização do passarinho do 2221, Xerito? Primo, passarinho 2231 autorizado para barreiras, rota conforme plano de voo, nível de voo 160, saída Momo, transição VATAP, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva esquerda. Aceno transponder 5037, controle 199, decimal 8. Autorizado barreiras de rota do plano, autorizado 160 na Momo VATAP, decolando da pista 10. Primeira curva esquerda, transponder ao 5037, o controle 119, decimal 8, informando que o passarelo não cumpre o gradiente de subida. Passarelo 2221, ciente, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Já está pronto, senhor. 2221, coordenando com a equipe de saúde, chama pronto para o SPEC. Vai coordenar o 2221. Salvador, bom dia, Sideral 9972, informação Delta. A nossa toda a identificação desse para 12 mil pés, altímetro em Salvador 1093, chegada Bomédio 1. Mil, Bomédio 1, possibilidade de voar direto ETAP ou Duna para o Sideral 9972? Tudo direto ETAP, 9972. ETAP, obrigado. Será o 9972. Confirme se está restrito a 3 mil pés de bateria de drone. Bateria 2221, cumpre a restrição inferior. Cumpri o 222. Iniciou o pushback, bateria 2221. passaria pro 2221 no próximo táxi, informa que tá com 3232 a bordo, alterna Goiânia, que tá com 5 horas e 15 a próxima. Passaria 222, não autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, Patione, Taxa Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0, no 3. Reportar como ponto de espera da 190 para o parte 3, passaria Azul 5126 está na posição 3 para a pista de acionamento. Azul 5126 está livre, chama a taxa. Deixa eu ver se o Azul 5126. Passaria do 22, não posso esperar dar uma olhada. 0222 é autorizado a alinhar e decolar a pistola 0, vento variável 02 nós. Na escuta, 0992. TVF na LS, ajuste 1013, chama estabilizado. Mini 3, autorizado LS, X-Ray, 0972, vai reportar estabilizado. Controlando Salvador, Tantrinco, no 7, aceita a informação Delta, descendo ao 160 na bomba. 35 no 7, isso para 2.3 via bomb para o altímetro no 0.3. Ajuste no 0.3, avançando pista para... para 2010, tá bom? Correto, acione a identificação. Para 2221, decolada 57, chama agora o controle 199, decimal 8. 198, 2221. Salvador, eu passaria 2221 no perfil da Momo WhatsApp. Passaria 2221, contato na decolagem, suba a via Momo para 160. Então, 160, confirme se está livre da restrição de 3 mil, senhor. Está livre, 2221. Livre da restrição e subindo a 160, 2221. Eu não realizo um check no equipamento de transponder modo Charlie, não recebo altimetria. Poderia confirmar no momento, senhor? Não recebo altimetria do seu equipamento de transponder modo Charlie. Aí já lhe chamo. No momento, o modo Charlie? Estou cruzando 3.500 pés, confere? Confere. Localizador Capa Vista, Sideral 9972. Sideral 9972, completo de última série, S, uma torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Recebo agora 3.800 pés, passarei 2221. Confirme pro 2221. Recebo altimetria de 4.100 pés agora. Confere? Afirmativo, 2221. Gente. Alião. Federal 9972, QNH 1013, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 029. Livre pouso na 10, está embaixo travado, Federal 9972. Azul 512000, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, que é legal no 0 e no 3. Vento autorizado táxi via Índia, chuva na foto, ponto de espera, o azul 4, que coro da via. Torre, bom dia, Oxenébia 225, Centro da Delta, autorização Brasília. Portilão 6225, prepare a Arboruna e aguarde a sua. Bora. Coro 2D, posso para dar no zero, os blocos da Santa Mão. Azul 51-2000, mantém o ponto de espera. Ela veio quase, Cicona 2D. Cicuno 2.5 autorizado, linha e mantém pistão no zero. Ah, autorizado a linha e mantém no zero, azul, Cicuno 2.5. Geral 9972, no solo 03, autorizado táxi, alfa, quilo, bate 3, atento ao sinalizador. Autorizado táxi, bate o quilo, bate 3, guardando o sinalizador, geral 9972. Cicuna 2.000, autorizado decolar, pista no zero, vento variável 04 nós. Eu decolo já no zero azul, Cicuna 2.000. Papá Romeu, papá Juliette, papá, prepare a saída Momo, número 2, cópia. Papá Juliette, papá, faça um cheque rádio. Monteado, 2/2. Azul 5126, decolado 05, chame agora o controle 1-1-9, décima 8. 8, boa, azul 5026. Salvador, muito bom dia, azul 5026, decolado na Arbor 1, passando 1100. Azul 5126, contato radar na decolagem, suba e mantenha 320, sobre a Arbor 1. Sente, sobe o 320 e a Arbor 1, azul 5-2000, seria possível vá na proa de Arbor Erépida presente? Essa decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva direita. Transponde 5043, controle 1-9, décima 8. Brasília, e é o Perdulo 1-7, decola da pista no zero, perfil Arbor 1, nível autorizado 380. curva direita após decolagem. 5043, 119, decimal 8, Xenero 6225. Xenero 6225, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, ferramenta. Chora. Papai Romeu, papai Juliette, papai pronto, cópia. Tá, Juliette, papá, tá pronto pra cópia? Zero 201, prossiga. Frente da Delta, autorização para Campinas. Azul 4201 autorizado para o aeroporto de Campinas, via peso 10 por base, após sair conforme rota nível de voo 320. Saída São João, Leda Motiva, decolada pistão 0 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5044, controle 19, decimal 8. Autorizado 320, curva direita, São João, Leda Motiva. Pesolo 10 por base, depois roda com o nosso plano. 5044, transponder 198, controlar Azul 4201. Azul 4201 no cotejamento correto, chama o próximo pushback, será mesmo. Salvador, bom dia, Oceana 6211. Na 6211, informação em curso é Delta, tá pronto, cópia? Afirmativo. O Xenai 6211 autorizado para o aeroporto do Galeão, via Pêsulo 44, nível de voo 360. Saída São João, transição Doclo, decola da pistão 0 para a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5046, controle 119, decimal 8. Quer confirmar o nome da saída, por favor? São João, Uno, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, Uno, transição Doclo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Ciente, 360 autorizado, São João é a saída, Brasilu 44, decolada 10 com curva direita, no transponder 5046, controle 19, decimal 8, ciente da Delta, Oceania 6219. Oceania 6219, só confirmando a saída, São João, Uno, transição Doclo. São João, transição Doclo, Oceania 6211. Oceania 6211, correto, chama pronto, portão 5. Samaraca. Romeu, papai Juliette, papai, tá pronto, cópia? Decola 26, chame o centro Recife em 288, Antena 260. Centro Recife 288, Antena 260, azul 5262. controle, passarela 2221? Sim. Sou VATAP, posso parar de bevoar barreiras, o 2221? Estou diretamente com Recife e 288 até no 260. 288, 260, passarela 2221, obrigado, bom expediente. Princípio no 7, compra de aproximação e essa 3, chama a torre em Salvador é 18 decimal 95. Chama a torre em Salvador, tá 35 no 7. 225. Nosso chame em 198. Que desse mantenha 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1013. Chega do Gomed 1. Gomed 1 para 2 mil pés, 1013. 09970, na perdeu contato com o Recife. Sete. Salvador, 3597, passando externo. 3597, avistado, quem negar no 013, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 029. Autorizado pouso, pista no 0, 3597. Oi, Salvador, bom dia, gol 9613, informação Delta. 9963, prepare a saída, São Voo 1, número 2, cópia. Está preparada. Papá Juliette, papá, agora de cópia. táxi do Xané 6225, POB 109, autonomia 0320, saindo com 20. Na 6225, autorizado o táxi até a ponte de espera da pista no 0, via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, quem negar no 0, no 3. No 0, no 3, reportará pronto, no ponto de espera, 6225. Só 3517, no solo, aos 17, libera direita, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Direita, Alfa, reportante da Juliette, na sua frequência da 3. Papá Romeu, papá Juliette, papá pronto, cópia. Papá Juliette, papá, tá pronto pra cópia? Deixamento, gate 1 no azul 4201. Azul 4201 no portão 1 na guarde. Oxiné 6225, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável 0-3 nós. Alinha e decola 1-0, Oxiné 6225. 4-3-5-1-7, autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 7-3-5-1-7. Azul 4201, tá ali, trupos, portão 1, chama táxi. 7, autorizado, vai para o táxi 4201. Papá Romeu, papá Juliette, papai é a torre. 4958, contrato radar atacando a posição coral. Uma empresa da chegada do Gomed 1, no voo Gomed, chame no ideal de cita. Recebo a altimetria de 15.500 pés, confere? 15.850 agora. A gente consegue subir até 170? Até 170 e... Saída salvo 1 na lei do Edóculo 5054 Sana, controle 198, portão 10, confirmado, transporte de órgãos. Bola 96, tudo ciente, o contagiamento está correto, estamos prontos para o pushback e acionamento. Muito obrigado. Push acionamento Chanel 6211, está no 05. O Chanel 6211, portão 5, aguarde. Xené 6225, decola 221, chame agora o controle 119.8. 119.8, bom dia, obrigado. Controle de Salvador, Xené 6225. São 05, tá livre, puxa, chama táxi. Puxa, acionamento no 219, chamará para trás. Voluno 380, a possibilidade de voz direta é elefa? Direto elétrico, Xené 6225. 2000 direto elétrico, obrigado. Salvador 419, foi autorizado a turma da presença? Apesar da chegada Bomed, pro de Bomed, 4958. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, informo que chamei algumas vezes anteriormente e o senhor não respondeu. Confirme se apresentou alguma DLA? Eu chamei antes do horário, antes do meu plano, eu chamei vocês aí. Já estava aguardando o povo. Afirmo, eu chamei o senhor mais ou menos umas 6 vezes e o senhor não respondeu. Pelo 9970, estabilizando? Positivo, está estabilizado o 9970. Vou te aproximar a série, essa aqui foi a cabeceira 10, chama a torre Salvador, ano 8, decimal 95, se virar lá o 9970. 118-95, obrigado. Quero via Índia, não posso esperar reporte pronto. Quem negar no 013. 7-013, está autorizado. Não posso esperar. Posso pronto, 4201. Federal 9970, torre? É, escuta. Federal 9970, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 02, nós QNH no 013. No 013, livre pouso na pista 10, Federal 9970. Torre, gol no 963, pushback acionamento. Gol no 963, portão 10, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, afirmo, infelizmente eu chamei o senhor anteriormente, o plano acabou vencendo, o senhor terá que apresentar um novo plano na sala IF. Certo,